noite sem ter hora de chegar. Quem estou fazendo amor? Dançar essa lambada do jumento doido. Arriba! Dançar essa lambada do jumento doido.